apresentação DJ As de Lado. Novo de pá, do chefe para encrestado. É por causa da rua, uma chissá. DJ As de Lado. Aí a Marato Sarau, DJ Met 04. Aí o Sibu Trashid, o Hassan Casper, o Sofia, o Tchoué, o Shiruya. DJ واحد كيبان في السرب